Trombadinhas, mundos que acabaram de tirar cola, contudo foram inspirados num filme pastelão. Preto e branco! Repasso no arsenal exclusivamente feito de estalinhos e me preparo pro ataque. Redefinir o indivisível esporadicamente rasteiro. E se me amordaço, me acorrento, só penso: que saco, que falta de originalidade. Selei palavras de ordem, retruco e recebo aqueles tais louros. Gaguejo minhas ideias, gaguejo mais ainda, por me apaixonar a toda hora. E toda hora é sempre a pessoa errada. Volátil ardente, estratégico, a conduta por solvente. Entre brisas e cintilâncias de começo de dia, onde mal respiro e quase piro ao aspirar o volátil ardente. Volátil ardente que sai da minha garrafinha de solvente. Não ideal, mas um stop para minha ansiedade que arrebenta minha costela resmungando. Minha falta de sorte e meu medo de mudança, que é dissipado às vezes, pois é volátil ardente minha paixão pelo solvente, que mata essa lembrança, que distorce meu equilíbrio, pois não uma esperança, mas quando eu pinto, é meu amigo. Volátil ardente é meu paninho pro solvente, sempre a minha bolsa onde quer que eu vá, sempre estará à mão caso eu vá precisar.